você precisa de um amigo. Eis que estou à porta te esperando. Vem cear comigo. Oh, oh. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo. Oh, oh.